Passamos a caixa, checando aqui, né? Checou a caixa, agora checar o Fire. Esse pré aqui que o Pablo trouxe, o Joy Mick. Vamos tocar uma flautinha com nossos amigos índios. Os verdadeiros donos dessa terra.